6652 a linha, intercola, pistão no zero, vento 150 graus, 049. Tá 3597, é autorizado descida para 2000 pés, permanece ajuste na 014, autorizado ILS XI, pistão na 0, reposto estabilizando. Autoriza a dona da presença a prestar informações do SAT 3597. Autorizado desvio, reposto estabilizado 3597. Estabilizado aqui no 2000, 3597. Força 6251, 9945, chama controle 120.8. 208, obrigado, bom trabalho pra sala. Bom voo. É. Muito bom dia, Força 6251, decorou na sua escuta. Força 6251, no contato radar 360, na saída 0. 360, 91, 6254. Possibilidade, o 625 não pode voar, Leda, Charles. Após 2000 pés, está autorizado direto, Leda. 2000, Leda, obrigado. Estabilizou, está 3597. Está 3597, complete aproximação, chame a torre 1 no 8.95. 295, obrigado, bom dia. Bom dia. Foi Salvador, muito bom dia, está 3597, estabilizado X-Ray. Down 3517. Posição altimetro no 014, tem livre, pouso pista no 0, vento 160 graus, 05 nós, informe pista molhada. Pouso autorizado na 10, tá 3517. E o 59, fecha 3, acione identificação, Cheira da Mari, desce para nível de 050, ajuste em Salvador na 014. Primeiro 6251, no chame Recife, em 1251, na alterna 133, decimal 95. Então, 3517, solo 52, livre direita, chama solo 121, décimo 1. Direita, confirme 1211, tá 3517. Afirmo, 1211. Afirmo, bom dia. 15973, reautorizado até 2000 pés, ajuste na 014, livre LS e aporte estabilizado. 5973, completa aproximação, chame a torre 118-95. Completa aproximação, torre 118-95, envio 5973. Salvador, muito bom dia, o Rio 5973, localizador. Rio 5973, bom dia, ajuste no 014. Tem livre pouso, ficha 10, o vento 170 graus, 049, forma pista molhada. Livre pouso na 0, tem as condições de 5973. 5973, o solo 04, vai lidar à direita, chama solo em 121, décimo a 1. no 865, acima de identificação chegada a Bonfim, desce para 4 mil pés, ajuste 1-0 no 4. Pro de Bonfim. ...093, aciona identificação, desça para nível de voo 050 na chegada Bonf e reduza para 250 nós. Ativo. Rio 9811, chegada Mar e desça para nível de voo 050, condições de voo direto do ano, presidente? Gente, mantenha a high speed na posição de Duna. Reporte iniciando redução. 759, chegada bom, feita a ser identificação, desça para nível 060, mantenha velocidade 2509. Nove oito, autorizado descida para 2000 pés, ajuste na 0 no 4 sem restrições.